Produções e mixagens. DJ Marcelo. DJ Marcelo. O Playboy. O Playboy. Fazendo o povo da terra vibrar. If you feel what I feel, boy, then you can take me. I'll turn my face to the sun. You can make this love strong. Keep my heart close to you. O Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Marcelo Playboy DJ, o agito que faz a diferença. Mexica, LA, Miami, come everybody, let's shake a visa, New York for the parties and Aruba, oh Honolulu, big bad of Bulu, don't give us nami people, step chai chulu. melhor DJ do som automotivo. DJ Marcelo, ou Playboy. Agora é na pressão, meu Playboy. Marcelo, o Playboy. mais top DJ do estado do Pará. DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar. Body to body, oh, don't make a sound. No need for I love yous, I'm faded right now.

DJ Marcelo Playboy de Tucuruí. Tá ligado? Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar.

porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. Te bicando pipa, saudade da cidade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Aquela sexta-feira. Sexta-feira.